Olha, seu moço, escute a minha história. Um testemunho eu tenho pra contar. Eu conquistei o lado bom da vida. Foram tantas lutas para aqui chegar. No mar da vida quase me afoguei. Cheguei até pensar não ter mais solução. Mas Jesus Cristo mudou minha sorte. Me livrou da morte, da escravidão. Chamou pelo meu nome da sua morada, estendeu sua mão. Chamou pelo meu nome da sua morada, estendeu sua mão. Na idolatria eu me criei, na minha família era tradição. E assim lutava contra a mão de Deus, a gente sofria porque não tinha o pão. Já fui mendigo, já morei na rua, tão grande era a minha aflição. Mas Jesus Cristo mudou minha sorte, me livrou da morte, da escravidão. Chamou pelo meu nome, da sua morada, estendeu sua mão. Chamou pelo meu nome, da sua morada, estendeu sua mão. Toda a história eu fosse contar, e nenhum livro iria caber. A minha história é o que testemunha esse Deus tão grande que me dá prazer. Quando eu me lembro eu chorava tanto, não havia luz, só escuridão. Mas Jesus Cristo mudou minha sorte, me livrou da morte, da escravidão. Chamou pelo meu nome, da sua morada, estendeu sua mão. Chamou pelo meu nome, da sua morada, estendeu sua mão. Chamou pelo meu nome, da sua morada, estendeu sua mão. Chamou pelo meu nome, da sua morada, estendeu sua mão.